Te chama com ansiedade, ele é o mestre, o fiel benfeitor, para te ensinar a verdade. Ele chama todos cansados, sedento e oprimido. Ele é quem perdoa pecado, ele veio para salvar os perdidos. Nós entoaremos o hino da vitória, a Deus breve cantaremos. Se tu também aceitares Jesus como seu Salvador, no céu você vai entrar para sempre morar com o Senhor. Breve canto.